acordar, me livrou da polícia. E agora me traz essa triste notícia. Sabe o que eu acho? O sexo é frágil, o amor é tão fácil, fácil, frágil. Agora viu o que deu essa noite? Agora viu o que deu essa fome de amor supersônica? Assim como eu fiz.